Eu sou o JP e eu já estive em Cardiff, que é a juiz de fora britânica. Eu sou o Thales Martins e esse episódio foi o patrocínio da Prefeitura de Cardiff. E eu sou Rafael Salimena e não vai ter usina. E seja bem-vindo ao Who Cares. Hoje nós vamos falar do episódio Boomtown, que é o penúltimo episódio antes do final da temporada, né? Já que os dois últimos... É oficialmente o 11º, depois a gente vai ter o duplo que fecha a temporada 12 e o 13. Ó, a primeira coisa, né? Volta dos Slitting, né? Porque aquela coisa, né? Famoso time que tá ganhando não se mexe, né? Só que não, né? Tipo, ninguém pediu, mas eles estão de volta. Né? É uma volta mais discreta, né? Tem menos piada de peido, deram uma melhorada. Não, inclusive substituíram o peido pelo barulho da barriga, né, cara? É verdade. Ela não peida mais, a barriga. Mas ela tem uma dor de barriga, né? Tem que ir pro banheiro. Sim. Faz barulho pra cacete quando vai ao banheiro. Vocês já passaram aquela situação desconfortável de ter aquele barulho de barriga do lado de uma garota quando você era mais novo? Nós três somos homens acertados já, né, e tal, mas... Eu sou casado, cara. Então... Há muitos anos, você acha que... Eu ficaria menos constrangido se eu peidasse do lado da garota do que quando sai aquele barulho de barriga alto, sabe? Você sabe, todo mundo. Mas sabe qual é o problema? Quando você tem uma namoradinha que tá de vez em quando, a probabilidade de acontecer alguma coisa é menor. Quando você é casado, acontece muito. Na teoria deveria, assim, tá acostumado, não sei o quê. Não, cara. Não tá, sacou? Ah, para, não. Casado tem que ter uma tabela pra anotar a quantidade de barulhos estranhos um que o outro faz. Isso é uma aposta mensal. Criar um repertório de barulhos, né? O problema é a intensidade do barulho, sabe? Isso pode ser um problema. Também não é pra assustar a pessoa, né? Tipo, acordar a pessoa à noite, assim. Olha o que acontece, hein? Não, a Margaret, né? Que é a Slitting do episódio, ela tá, né? Ela tá de bem com o corpo dela. Ela não liga. Ela faz o barulho da barriga, ela ri pra todo mundo. Chama, ó, vocês ouviram aqui? Um revertério, assim, de leve. Vão no banheiro comigo, né, cara? Me escuta cagar, cara. Aquele velho humor Slitting, né? O humor Slitting que não perde nunca a graça, né? Antes de mais nada, Thales Martins, qual é a ficha técnica do episódio? Ah, na ficha técnica do episódio, né? Grande, muita novidade nesse episódio. Temos Christopher Eccleston. Opa! Aí temos uma novidade. Primeira vez que você gaguejou no nome do Chris. Pois é. Temos Chris Eccleston como nono doutor, Billy Piper como Rose, John Barrowman como Jack Harkness, Noel Clarke como Mickey. Ó, oh, querido Mickey. Sim. Annette Bedland como a Margaret. E temos uma curiosidade no próximo personagem aqui, que é um personagem idiota, que é o Mr. Cleaver, né? Que é aquele cientista que tá dizendo que não deve fazer a usina. Uhum. Ele foi interpretado por William Thomas. Vocês sabem quem é o William Thomas? Não, senhor, quem não é? Sei, mas ele ganhou o BAFTA. Não, cara, o William Thomas nada mais é do que o primeiro ator da história de Doctor Who a participar tanto da série atual como da série antiga. Ó, o cara fez dever de casa, ó. Olha só, que bacana. Hoje eu fiz dever de casa. Que bom que alguém estudou pro de hoje. Ele participou da fase do sétimo doutor, do arco Remembrance of the Daleks, fazendo um outro personagem completamente diferente, nada a ver, mas é aquele negócio, né, que a Inglaterra tem 12 atores. Meia dúzia de atores, é. Então, acabam se repetindo. Muito bom. É tipo, aquele cara que fez a série clássica, ele já morreu? Já, droga. E aquele outro? Ah, esse tá... Deixa eu chamar ele pra fazer outro papel, pronto. Então, só pra concluir aqui a ficha técnica do episódio, o episódio foi escrito pelo Russell T. Davis. Vocês se importam com o diretor, então eu vou dizer que é o Joey Ariarne. Ariarne? Que merda de nome. Ariégua. Ariégua. Então, só pra concluir aqui, ele foi exibido no dia 4 de junho. E foi assistido por, eu vou dizer pra vocês, 7 milhões de pessoas. Cara, não, a população de Cardiff deve ter tido um telão, né, cara? Ah, sim. Aqui em Juiz de Fora, de vez em quando tem um telão na praça. Exato. Rolou um fanfest, né? Então vamos lá, JP, para a sinopse do episódio. Então, nesse episódio, Dr. Rose e Jack param pra reabastecer à tarde na fenda energética na cidade de Cardiff. por que Cardiff a gente vai mencionar logo logo. Aí o Mick chega pra visitar a Rose e os quatro precisam fazer hora até o reabastecimento estar completo. Mas eles descobrem por acaso que a última sobrevivência da família dos Slytherin, pra vocês que lembram lá dos Slytherin, se tornou a prefeita de Cardiff e está armando um novo plano contra o planeta Terra. Agora o doutor tem que acertar as contas com essa velha inimiga. Episódio, a Margaret, que a gente acabou de comentar, né, que é a Slytherin que sobreviveu, a gente ainda não sabe como, ela, disfarçada lá de, né, de humana, ela mata o cientista que descobriu que o projeto que ela tá prestes a executar iria trazer danos enormes para a cidade. E aí, no final disso, a gente vê que é uma usina nuclear. Ela quer construir uma usina nuclear no centro da cidade. É, exatamente. Tipo assim, imagina aquela cidade que tem o porto, né, que é uma cidade costeira, então tem ali o cais, né, nem um porto, é um caizinho ali, a pracinha, a rua principal, a igreja, a prefeitura, ela quer botar a usina nuclear, né? É um ótimo plano. Vai gerar emprego, cara. Vai gerar emprego pra caramba. Né? Então, vai ter usina ou não vai ter usina? É. Então, uma coisa que eu ia comentar já desse primeiro momento dessa cena aí, já pré-créditos, é que é muito engraçado que a apresentação da personagem, a assinatura da personagem, são os barulhos, né? Tipo, não sei se o primeiro ali é peido ou é barulho de barriga, como você falou. Não, mas assim, o barulho aparece, ouve, né? Ouvido, antes de mostrar a personagem. Então, assim, tipo, é como se já fosse o cartão de visita da personagem. Isso é muito bom, cara. Isso eu achei muito interessante, é muito bom. É, né? O barulhinho Activia, né? É. Caralho. E outra coisa que, tipo, aquela cena inicial de morte com um bonecão de espuma, né? Depois de a gente ver alguns episódios bons, né? Que vieram, realmente bons, que vieram depois. Ver essa morte de novo com um bonecão de espuma não dá pra levar a sério, cara. Mas, cara, é triste. Eu não sei se eu acostumei com aqueles outros dois episódios. Se esse você é acostumou. A abordagem dele é tão mais legal, sabe? Ficando num deles só do que naquela família. Eu aceitei o Slytherin tão bem, cara, dessa vez. Eu também, cara. E pra começar, não aparece o Slytherin correndo. É, exato, exato. É, então, você não tem nenhum plano aberto, muito aberto do personagem. Sim. Então, mas tá. Só aparece a forma Slytherin mesmo em dois momentos. Nessa cena inicial e naquela cena do banheiro, que até chega a ser uma cena dramática. Então, assim, o que eu acho que quiseram investir mesmo foi na interpretação da atriz, né? Que ela é muito boa, realmente. Sim, sim. Eu acho que deu muito certo. Visual bonecão. É, esse episódio é muito bom, cara. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele tolerável. Não, eu gosto. Ó, e tô pra te falar que eu acho ele, veja bem o termo que eu vou usar, eu acho ele mais divertido do que os episódios do Moffat que a gente, quer dizer, do Moffat que bem. A gente falou da última não, vez. Mais divertido eu entendo. Ele passa divertido. Muito mais fácil, ele me desce muito mais redondo do que aqueles dois. Não, é um episódio que você ri pra caramba, assim. Entendo. Sério? Eu ri tão pouquinho nesse episódio. Eu ri mais com a interação dos quatro lá, da patotinha lá do doutor. Ah, a gente vai chegar nisso, cara. Que coisa ridícula. É, pois é, cara. Eu acho que esse episódio tem uns momentos tão bons assim. Isso alguém pra mim passou. É o momento Mentos, né, cara? Alguém tem mais algum comentário sobre essa cena inicial? Ou a gente já pode passar pro pós-créditos? Porque uma coisa que eu queria comentar é que a primeira cena pós-créditos é o Mickey chegando em Cardiff, na estação de trem, e você vê ali claramente naquela estação que aquilo é a estação de Cardiff mesmo, que ele tá chegando na Juiz de Fora da Inglaterra. Cara, assim, tipo, e é muito legal que é aquela coisa de Jerry Maguire, sabe? O episódio me ganhou no oi, porque toca aquela música bucólica e desce o Mickey do trem naquela vibe meio Midnight Cowboy, sabe? Você parece que você vai ver ele se aventurando em Cardiff, né, cara? Um menino da cidade grande no campo. É basicamente isso. E logo em seguida a gente vê aquela praça que eu acho que é a praça mais feia que eu já vi na minha vida, cara. Aquela praça cheia de postes. O que é aquilo, JP? Aquilo é assim mesmo, cara? Eu vou te dizer que eles filmaram aquela praça dos melhores ângulos possíveis. Eu anotei aqui perguntar pro JP se a praça é horrorosa assim mesmo ou se a fotografia não favoreceu. Não, quando eu estive naquela praça, era, acho que era final do outono, não tinha chegado inverno ainda, Mas tava um frio do caralho naquela porra de tarde. Era, sei lá, umas 5 da tarde. E aí eu tava vindo de onde tem lá o Doctor Who Experience, né, os estúdios da BBC, pra achar essa praça. E assim, pelo mapa, é tipo assim, você virou aquela esquina, tá ali a praça. Só que assim, quando você vira a esquina, você tem um muro. Aí você fica assim, caralho, cadê a praça, sabe? Tipo, eu lembro da praça, eu vi episódio de Doctor Who, de Torchwood, eu sei que tem uma praça aqui. Você tirou foto aí, correndo na praça, correndo do chão do rachando? Não. Ah, JP, não. Porra. Aí, falei, porra, tem esse muro aqui. Aí eu falei, porra, o muro, tô vendo que ele se estende um tempão. Falei, cara, vou contornar o muro pelo outro lado. Aí você vê que tem uma escadinha, e você vê que a porra dessa praça, ela é tipo um vale no meio de uma área que é murada porque tem o cais ali perto. É muito mal feito o negócio. É muito esquisito. Então, tipo assim, quando você tá na praça, você só vê a praça e as ruas longe. Você não vê o que tem em volta da praça, como sim, você vê ali no ângulo que eles filmaram, sabe? É, não, você é uma falou, praça parece, que... parece uma cidade cenográfica, né, cara? É. Parece que Cardiff é só aquela pracinha ali e os arredores. Não, e basicamente é. Não, porque assim, se você for chegar pra parte que não é, digamos, muitas aspas aí, tá? Turística de Cardiff, a parte que tem os prédios onde as pessoas moram, é aquela parte onde filma os prédios da Rose, onde mora a Rose, a mãe e tudo mais. Então assim, é tudo por ali, então não poderia filmar aquela parte porque assim, ia ficar óbvio que é Cardiff, sabe? Então, é aquilo, é aquela cidadezinha pequena mesmo, sabe? Por isso que fizeram a porra do estúdio lá, não tem nada lá. Como a gente já falou, né? Cidade que joga na loteria junto, né? Vocês não ficaram impressão com o episódio? Foi tipo, já que gravamos a série aqui, a prefeitura, com o dinheiro do público, né? Que é a BBC, BBC Wales, né? Ele faz muita propaganda, cara, da cidade. Não, então, eu acho que tem duas coisas. Uma é meio que agradecer e meio que trazer Cardiff pra se sentir parte daquilo, porque realmente é essa nova versão do Doctor Who que leva pra Cardiff. Eu acho que até acabar a última versão pra TV, se gravava nos estúdios de Londres mesmo. Então, essa daí é que traz pra esse estúdio da BBC One, né, da BBC Gales, que Doctor Who nunca esteve nesse estúdio antes. Acho que nem existia quando teve a versão anterior do Doctor Who. Então, é uma coisa, uma forma meio que de reconhecer e agradecer essa cidade, mas também, tipo, como você falou, mostrar um pouco, sabe? Tipo, olha, gente, Cardiff tá parecendo Doctor Who, é legal, venham pra cá, sabe? Tem um pouco essa coisa de serviço turístico. Se a ideia era fazer uma propaganda, não deu muito certo não, né, cara? Alguém ficou tentado a ir lá pra lá conhecer aquela praça? Aquela coisa que você falou, né? O bucólico e tal, né? Eu tenho vontade de conhecer, único exclusivamente por causa do Doctor Who. Mas aí isso me deu total impressão de que o Doctor Who é pra Cardiff e o Senhor dos Anéis é pra Nova Zelândia, né? Basicamente, hoje em dia é, sem dúvida. Bom, depois que o Mickey chega na bucólica Cardiff, já via tardes lá na praça, né? Bate lá e o Jack recebe ele. O Jack já, né, aquele carinho que a série tem com o Mickey, né, ele fala, o que você estiver vendendo, a gente não vai comprar. Mas aí ele entra assim mesmo, né, tem a piadinha do passaporte da Rose, né, que ela quer vir pro Brasil e tá preparada, né? E aí depois o doutor explica aquilo que o JP falou na sinopse, né, que eles estão em Cardiff pra reabastecer à tardes numa fenda, né. Segundo a Rose, é uma falha sísmica entre duas dimensões. É aquela fenda do episódio lá do... Como é o nome aquele episódio? Do Dickens. Pois é, e esse negócio de reabastecer à tarde foi retomado em algum momento ou parou aí? Não que eu lembre. Deve ser aquela coisa tipo, tem que reabastecer a cada 10 mil anos e calhou de ser quando a gente viu. Assim. Entendi. Porque é muito pouco prático, né, o processo de reabastecimento. Né? Não, é tipo, você lembra do Caverna do Dragão? Tinha episódio que era isso, que as armas descarregavam e eles tinham que abastecer. Aí o Mestre Magos falava, né, que a cada 1000 anos as armas descarregam. Então, tipo... Porra, caiu logo com vocês, caiu, né? Caiu na sua geração, pois é. Na sua geração, pois é. Então, acho que é um pouco por aí, tipo... ninguém nunca reabasteceu à tarde, vamos reabastecer. Vai ser aonde? Em Londres? Na Estrela, sei lá o quê? Não, vai ser em Cardiff. E aí, logo em seguida, né, eles dão aquela explicação sobre a fenda, né? E eles começam a se exaltar. No final, eles terminam dando high five um no outro, gritando fininho, cara. Cara, foi a primeira vez que eu me identifiquei com o Mickey na série, cara. Porque quando eu via o Mickey olhando para aqueles três, eu fiquei preocupado. Será que é assim que quem não assiste o Doctor Who vê a gente, cara? Falando sobre... Não, mas sabe o que eu entendi dessa cena? Lembra que a gente ficou falando daquela coisa de como terminou... antes, aquela coisa de, ah, os três viajando juntos e aquela analogia toda com dançar e não sei o quê. Tipo, esse momento aí é um momento que, assim... Foi o pós-cigarrinho, né? É, tipo assim, que eles estão naquela coisa, daquela intimidade, sabe, de quem tá se comendo, que é chato pra caralho pra quem não tá na história, sabe? Pode crer, cara, pode crer, é verdade. Que você é aquele amigo comum que sabe que teus dois amigos se comeram, você fica assim, porra, vamos ficar nessa putaria aí, cacete, sabe? É, pra dar mais essa cara só se eles estivessem de hobby, né, cara? De... Exato, só o que faltava mesmo. Mas fica essa coisa, essas piadinhas aí, tipo, o Jack junta com a Rose pra zoar o doutor junta com o Jack pra zoar a Rose, fica essas coisas assim meio de... Ah, todo mundo se comendo nessa porra, fala não, sério. E o Jack, ele tá tão solto nessa cena que ele dá um tapinha na cara de brincadeira do Mickey, cara, que se fosse aqui no Brasil, ele tava morto, cara. Sim, verdade, eu lembro disso. Não ficava passando mão na cara dos outros, não, cara, que é isso? É, só porque era o Mickey, né? Se fosse qualquer outro... Cara, o Mickey sofre muito. Esse episódio foi um divisor de águas pra mim. Eu comecei a ter dó do Mickey. Eu confesso que aquela conversa dele, quando ele fala que tá pegando a mulher e ela fala, mas ela é gordinha, é gorda, né? Não, ela perdeu peso. Porra, cara, eu fiquei com pena dele ali. Não, mas pô, o Mickey cresce muito ali, cara. Antes desse primeiro momento ainda, tem uma parte que é interessante também, que eles mandam, né, acho que talvez oficialmente pela primeira vez, a explicação fajuta do motivo de ninguém ligar pra aquela cabine azul da polícia no meio da rua, né? Eles já tinham explicado o circuito camaleônico antes ou foi a primeira vez? Acho que como explicaram dessa vez, não. Acho que foi bem mais extenso, se dedicaram mais a isso. Mas o que eu achei engraçado é aquela coisa que o doutor fala, né? Tipo, ah, a galera vê aquilo e, tipo, você coloca uma caixa estranha no meio da rua, o que as pessoas fazem? Elas passam direto, né? Ele nem acreditou aquilo a uma barreira psíquica, qualquer coisa. Ele falou assim, não, as pessoas veem algo estranho e elas filtram, elas ignoram. Várias ficções usam essa premissa, né? Tipo aquela coisa do Harry Potter, né? Que inclusive pegou muito do Dr. Who nisso, né? Da a plataforma que, né, ninguém percebe as pessoas entrando ali, né? Naquela parede e tal. Mas eu não concordo com isso, cara. Eu acho que se tivesse uma coisa estranha na rua, todo mundo ia parar pra olhar, sabe? Eu não vejo as pessoas passando direto do que é estranho, assim. Você dá muito crédito pras pessoas, sabe? Eu também acho. Não, cara, talvez seja por eu ser um morador da Cardiff brasileira, né? Que aqui é roça. É, né? As pessoas se interessam pela vida dos outros. O que tá acontecendo? Né? Tem aquelas velhas na janela, sabe? Vendo? Cara, que merda morar nesse lugar, hein? Eu faço a maior antipropaganda que essa cidade já teve. Depois que eles têm esse diálogo aí, né? A Margaret tá apresentando o projeto da usina, né? Blyde Drew, né? É, que é Bad Wolf em galês. Aí ela fala, né, aquela conversinha que vai ser bom pra Cardiff, que vai gerar emprego. É, então, mas essa coisa de ser o Bad Wolf em galês, é a primeira coisa que eu fiquei pensando. Eu falei, não, beleza. Então você tá criando uma usina nuclear no meio da cidade, e o nome da usina é tipo, sei lá, Paz Eterna. É tipo, Lobo Mal. Cara, não, né? Não, sendo que, vamos lá, uma das histórias relacionadas com o Lobo Mau é a história que ele sopra a casa dos outros até voar longe. Sim. Caralho, pode crer. É muito bom. É, tipo, de porcos, casa de porcos, que é aí de porcos, que remete ao Space Pig. Olha. Exatamente. Só, cara, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Série, então, assim, fenomenal, cara. É o pior nome possível pro Mozina. Quer dizer, tem nomes piores, mas assim, é um nome horrível pro Mozina. Porque é aquela coisa, a gente não entende o que é o lá do Blyde Drew, sei lá o quê, mas os galeses entendem, né? Então, sim, porra. Eu ia até te perguntar, cara, esse idioma de Dungeons & Dragons é falado lá, cara? Tem coisas nesse idioma frequentemente? Então, eu não vi, não que eu tenha passeado muito, sabe que eu não sou lá a pessoa mais sociável do mundo, mas eu não vi muita gente falando esse idioma. Só que todas as placas são bilíngues, tem inglês e tem galês. Olha, acho que isso é meio... É oficial que tudo tem que ter. Eles devem, entendeu? Falar no bar só, né? Tipo assim, deve ter uma taverna em Cardiff que se quando fala... Quando tem um inglês... O galês de verdade, né? Aí é muito bom que aparece uma repórter, né, pra... Ela tem as indagações parecidas com a do cientista que morreu lá no início do episódio. Porque o cara botou num blog. Sim, é. E a Margaret não estava preparada para a tecnologia. É, imagina o seguinte, um especialista em energia nuclear de Londres, ligado ao governo, ele faz uma pesquisa sobre uma nova usina, tem ressalvas em relação a essa usina, e aí ele vai e bota na internet. Tipo, transparência, eu não sei se é mau costume, né, de ser brasileiro e aqui não ter transparência nenhuma. De repente os ingleses são muito transparentes, mas... Eu acho que pior do que isso, quando lá na primeira cena ele fala que, pelo que ele viu da falha, pode ser algo pior do que Chernobyl. Mas eu preferi não contar pra ninguém, vim falar pra senhora primeiro. Oi? Não, a repórter, como a gente vai ver logo, logo mais, né, cara, também é de uma ingenuidade que é linda, né? Tipo assim, esse povo do interior, né? Como você é a pessoa que pode estar prejudicando todo mundo, eu vou levar você primeiro, sabe? Depois, caso o senhor autorize, eu vou contar pra galera, beleza? Exato. E é muito bom que essa jornalista vai falando, né, que vários engenheiros disseram que o projeto é amaldiçoado, né, por causa da quantidade de mortes associadas a ele. E ela começa a dar uma desculpa pra cada ela morte. Ela vai ficando, é genial. Que é sensacional. Uma delas é que a equipe morreu porque era francesa. E a placa de cuidado tava escrita em galês. Teve um outro cara que foi decapitado porque escorregou no gelo, né? Uma coisa assim. Não, o cara morre, ela fala, ele morreu esquiando. Mas ele foi decapitado. Ela fala, tinha muito gelo, algo assim. Tava muito escorregadinho. E aí quando ela vê que essa repórter tá chegando aonde o cara chegou, né? Ela fala, pô, vamos conversar sobre... Né? E a repórter, não, vamos atrás. Aí a barriga dela revira e ela, já sei, vamos conversar no banheiro. Que eu tô precisando soltar um barro aqui, eu quero que você escute. Não, e aí a repórter é a pessoa mais legal do mundo, né? Não, não, claro que eu vou com você. Que garota adorável aqui, ó. E ela fecha a porta e já dá o barulho do negócio descendo, né, cara? Aquele barulho de diarreia, ela, opa, você tá precisando mesmo. Chegamos na hora, ela fala, chegamos na hora. Chegamos na hora, é. É isso aí. E aí, como o Dr. Who é essa dualidade, né? Logo em seguida disso começa aquela cena emocionante, né? Chegamos aos líderes chorando. Pois é. Ela tira a roupa humana, né? Fica na forma Slytherin. Só que a mulher começa a falar que ela vai casar, que ela tá grávida, começa a contar do namorado e tal, e começa a emocionar a Margaret, né, cara? E ela... Né, começa a abrir o coração também, falando que tem saudade da família, dos irmãos e tal, e deixa ele embora. Cara, olha só, nessa cena me incomodou uma coisa muito séria, eu não conseguia não olhar. Eram os dentes da jornalista. Ah, mas é Dr. Who, cara. Ela é inglesa. É inglesa, né? Caramba, cara, tava demais. Porra, cara, não, é que lá. Nem aquela cena do Man of Steel, do Henry Cavill gritando, ele tem um dente trepado. Pô, super-homem não pode ter dente trepado, cara. Olha que babaca. Que preconceito horroroso, Thales. Ele tem que ser lindo, perfeito. É. Porra, Thales. Os dentes dele tem que ter o peito cabeludo também, né? Exato. Também não pode. Também não pode. Não pode. Não, mas assim, cara, tá falando de um país em que a Billie Piper tem um sorriso considerado bonito. É porque os dentes são todos no lugar. Tem muito. Exato. Dentes. Exato. É exatamente isso. Eles ignoram o tamanho dos dentes dela pela simetria, né? São certos. Exato. Exato. Só porque não tá um trepado no outro. Exatamente. Eles têm dinheiro, bicho. É tão barato fazer um tratamento dentário. Cara, europeus superaram a coisa dental, sacou? A não ser que seja um câncer, eles não querem saber disso. Isso é vaidade do Ocidente. Né? Exatamente. É porque a Europa não é no Ocidente, né? Você entendeu? Não, em relação a gente, eles estão no Oriente, pô. Ah, tá bom. Tudo bem. Enquanto isso, o doutor e seus amigos, nessa turminha do barulho, estão se divertindo no restaurante, né? Aí parece que o Mickey dançou com eles, né? É. Porque eles estão todos agora compartilhando daquele mesmo... A intimidade, né? Daquela mesma euforia. Rindo de coisa sem graça, aquele tipo de coisa, né? E aí nessa hora o doutor vê no jornal local, né, que... Quem é a nova prefeita de Cardiff, né? Que tem uma foto da Margaret. E aí é muito bonito essa... Como dizer? O tanto que esse episódio é provinciano, né, cara? Que eles vão em direção à prefeitura pra ver o que tá acontecendo. E entram, né? Eles entram com uma naturalidade, assim, tipo... Os quatro entram, se dividem, vão pra qualquer lugar lá dentro da prefeitura. E é muito legal que a prefeitura é um saguão que não tem ninguém, sabe? Caso você queira encontrar alguém, você tem que ir pra outro cômodo, que a recepção não tem ninguém, sacou? Tristeza, né? E aí o doutor vai conversar com o atendente, né, que ele finalmente acha um cara, e o atendente faz a pergunta do Dr. Who, né, só porque a gente falou no episódio passado que o Russell Davis não gostava disso, né? É verdade. Em seguida, a prefeita foge pela janela, né, porque ele escuta aquele barulho. Cara, nessa cena, a gordinha deve ter suado muito, cara. Aquela correria, puseram a gordinha pra correr muito nesse episódio. É isso que eu ia falar, a cena do teleporte. É. Eu quero saber o que aconteceu com esse diretor nessa cena de ação, cara. De onde esse cara tirou essas ideias? O atendente que avisou que a mulher tava fugindo pela janela, de repente ele volta possesso, sacou? E fala com o doutor, você não vai conseguir agarrar o cara. Como se a vida dele dependesse daquilo. Aí tem o Mickey pra variar trombando com o material da faxina, igual ele fez com a tarde. O Capitão Jack, ele dá um salto sobre um obstáculo, a Rose desvia, o Mickey tropeça, atrapalhões total. Cara, mas total o Mickey tá vendo o obstáculo há muito tempo, igual quando ele fez com a tarde, cara. Cara, não, aquele da Margs é sensacional. Aquele é insuperável. Será tipo, que tem um gif droga, animado? Droga, a tarde vai sumir, eu vou bater na parede. Aí depois, quando eles finalmente encontram a Margaret fugindo, o doutor vê que ela usa um teleporte pra escapar, né? Que ela desaparece e ele usa a Sonic Screwdriver pra fazê-la teleportar em direção deles, né? Cara, isso é muito como bom. Ele fez, como isso. Ele fez com a Cassandra, né? Já tinha usado esse poder antes de reverter teleporte, né? E, se eu não me engano, essa é a última vez que ele usa na série inteira também. Né? Ah, possivelmente, é. Porque é um poder muito roubado, né, cara? É, mas é, convenhamos. Mas né? É um poder bom, cara, porque quando a gordinha volta correndo... Porra, ué, não era pra eu estar aqui. Não, e aí é uma sacanagem botar aquela atriz gordinha pra correr, né? Porque ela correu muito. Ela correu muito, cara. Ela desceu escada, ela fez cara, um eu escape. Adoro essa atriz. Eu queria muito que ela tivesse continuado na série, cara. Ela é espetacular, essa mulher. E essa cena me lembrou muito aquela do Monty Python, sabe? Quando os caras estão se aproximando do castelo correndo, do cálice sagrado. Sim, sim, que é genial. Que toda hora mostra a mesma distância, a pessoa vindo na direção, cara. Aí, de repente, o cara já tá atacando e furando todo mundo. Muito bom. Outra coisa legal nessa parte também é que tem essa piadinha de que ninguém em Londres liga pra Cardiff, porra, né? Isso é muito... Que aí, mais uma vez, confirma que é juiz de fora inglesa, né? Aí que ela fala, né? Eu tô falando que nem uma local, né? Sim, ela tá tomando as dores, né, dos... De Cardiff. A gente já discutiu isso outras vezes, como chama quem vive em Cardiff, né? Verdade, tá isso. É sofrido. Cardiffianos. É o fudido. Os galeses, né? A capital de Gales, são galeses. Eu curti muito aquele diálogo quando ela pergunta pra eles, né? Quando eles capturam ela, fala: por que vocês me deixam em paz? O que eu fiz pra vocês? Você tentou me matar e destruir o planeta, né? Além disso. Eles explicam por que ela conseguiu escapar, né? Que ela teria se teleportado antes da explosão. E aí o doutor descobre um acessório muito doido no meio da maquete, né? Do nada ele levanta aquilo e o Jack explica que é uma prancha de surf pandimensional que ela... Tirou do nada aquilo, né? Sim. Naquele momento, dedução brilhante do doutor. Ele olhou para aquela maquete e falou assim: já sei o que é isso. Não faz sentido nenhum. Exatamente. Eles tinham desnudado o plano dela, né? Que seria construir aquela usina debaixo da fenda, né? Pra quando a usina explodir, levar o planeta inteiro junto. E aí ela usaria essa prancha de surf com poderes especiais aí pra escapar dessa explosão. Vocês no momento algum pararam e tentaram imaginar a gordinha surfando, não? Eu acho que a ideia era essa. A gente não precisou muito imaginar que aí pra frente rola, né? Não, ela não. Ela chega ela a subir só na sobe prancha. Na prancha, cara. Mas imagina ela surfando no espaço. Cara, eu queria muito ter visto essa cena. Muito. Foi um absurdo eles prometerem isso e não cumprir. Imagina a pose surfista prateado, sacou? Sim, porra, seria fantástico. Cara. Imagina, né? Aí depois tem o gibi Margaret Parábola. A Margaret viajando pelo espaço filosofando, assim. Esse é um momento também que eu acho muito bom, que é quando o doutor e a Rose finalmente deixam claro pro público que eles já perceberam também o Bad Wolf aparecendo em outros lugares. E aí você fica assim, caralho, vai dar alguma coisa, vai dar alguma coisa. É. Aí, doutor, ah, deixa pra lá, é só um coincidente. Vai embora. E continua no episódio. Esse é um coito interrompido excelente, né, cara? Não, ele fala aquela cara idiota dele que você acredita que ele realmente deixou pra lá isso completamente. É, antes dele deixar pra lá, a Rose fala, né, eu tô ouvindo isso, eu tô vendo isso em todo lugar, sacou? Ela deixa clara a importância que tem, eu tô, mas vamos deixar pra depois, né, vamos, então tá bom. Aí em seguida o doutor fala que ele vai levar a Margaret pro planeta dela, né, que é Haxacorifalapatórios, não é isso? E aí tem a piadinha que a gente fez no outro episódio, né, que é todo mundo tentando falar o nome do planeta. Sim. O elenco parecia que tava muito... Estavam drugs nesse episódio, vocês não acharam? Sim! Mas esse episódio eles estavam todos assim. Mas você sabe que esse episódio é marcado por uma tragédia pessoal na vida da Billie Piper. É mesmo? O tio dela morre durante as gravações e eles adiam as gravações e algumas cenas no final do episódio, e eu precisaria rever para identificar, são dublês no lugar dela e do doutor. Em algum momento que eu não lembro agora qual. Caraca, sério? É. Olha só. Você vê que a gente nem percebeu, hein? Nossa, não, jamais, cara. Jamais eu percebi. E a gente sacaneando a produção, viu? Só porque é de gás. Pois é. O doutor fala que vai levar a Margaret de volta pro planeta dela pra ser julgada lá, né? Pelas leis dos Slytherin. E aí ela fala, não, eu não vou ser julgada, né? Eu vou ser executada. Ela fala que, na verdade, eles já foram julgados quando eles não estavam lá. E que é botar o pé no planeta e ser executada. Eu sei que ela faz todo um discurso, né? Pra falar, né? O que vai acontecer com ela e tal. E o doutor vira e fala, caguei, né? É. Ele não quer nem escutar, ele fala, não, vai ser assim, pronto. Que é tipo aquele comportamento da Cassandra de novo, né? Como ele tipo assim, ah, foda-se, não vou ter pena de você. Exatamente. Eles levam ela pra tardes, né? E descobrem que eles vão ter que passar a noite inteira pra reabastecer totalmente. Porque a gente já falou já nesse sistema de reabastecimento da tardes, não é muito legal, não. É uma não, e isso, nave, porque mas... isso porque o Capitão Jack ainda ia fazer uma gambiarra com aquele aparelho da Margaret, né? Eu não entendi nada que ele ia fazer ali, cara. Ele fica mexendo naquela... Não, então, ele falou que com aquela gambiarra ele conseguiria diminuir o tempo de abastecimento em 12 horas. Então, tipo, eles em vez de esperar 24 horas, tem que esperar só 12 ainda. Aí a Rose fala, né, uma coisa interessante, que eles estão pela primeira vez usando a TARDIS realmente como uma cabine de polícia, né? Ah, sacadinha. Exatamente. E aí a Margaret lança um negócio muito interessante, cara, que ela fala que eles não estão sendo polícia, eles estão sendo executores, né? E o Mickey fala, não, mas você merece porque você fez cagada. Ela fala, mas pô, você não hesita em me julgar, né? O doutor e companhia ali, eles estavam sendo justiceiros, né? mais ou menos, é, né? Mas eles estavam levando alguém que já foi julgado pela justiça dela, pois é, né? Cara. Dos pares dela, tá levando de volta um foragido. É como, cara, se você pegasse um cara que tá foragido da polícia, que já foi julgado... E você levasse ele de volta pra polícia. Mas se você levasse pra uma polícia que você sabia que ia matar o cara assim que botasse as mãos nele. Mas ele já foi julgado pelos pares dele. Essa pois é, cara. A lei do país, do planeta dela, é essa. Tipo, se eles usam a pena de morte e tudo mais, é outros 500. Vocês, então, são lawful neutral, né? Vocês são... Não, cara, vocês obedecem a lei, então. Mas é, cara, é isso. É basicamente assim, o cara tem que ser extraditado, acabou. Ficou. É a regra do jogo. Meu lance é o neutral neutral. Tipo, eu queria que ela se fudesse. Se já tinha uma oportunidade ali pra ela se fuder e eu poder lavar minhas mãos, melhor ainda. É isso. O problema é que o episódio, desde o momento que ela tá lá, cara, sentada no vaso, chorando... Tenta te deixar com pena dela. Pois é, tenta te aproximar das vizinhas. Ela também tem coração. É interessante, né, cara? Você vê o ponto de vista do monstro, né? Genial. A mulher, afinal, tentou assassinar o planeta inteiro, né? E continuava tentando. Mas ainda assim, né? Pô, os direitos humanos espaciais devia estar em polvorosa com essa discussão. Não, mas é aquele raciocínio, né? Se não é humano, se é alienígena, não tem direitos humanos. Aí, mais uma vez, a gente volta pro Man of Steel, quando o Snyder diz que o super-homem matar o Zod não é assassinato, porque o Zod não é humano. Cara, a coisa que eu mais odeio nesse programa é ser lembrado que esse filme existe a cada episódio. Eu não sei se eu vou conseguir superar esse filme algum dia. O filme é legal, cara, para com isso. No MDM a gente não conseguiu, cara. No MDM a gente não conseguiu, porque é todo dia a gente cita essa porra. E tem o prêmio Man of Steel, né? Muito bom. Prêmio Man of Steel de piores filmes de 2013. Cara, no meu mundo seria o prêmio Espetacular Homem-Aranha 2. Que eles conseguiu te destronar o menos. Provavelmente vai ser o nome do prêmio de 14, é. Aí depois dessa discussão lá, né, ela senta lá na tarde e fala, vai ser uma longa noite, né, eu quero ver quem vai conseguir me olhar nos olhos. Aí todo mundo desvia. E dá um climão massa nesse episódio, né, cara, realmente tem essa... Não, e aí eu fiquei meio bolado porque assim, todo mundo desvia o olho, eu entendo, o doutor desvia o olho não, ele já viu muita merda, sabe? O doutor é o que mais desvia, cara. Pois é. Ele só dá uma olhadinha de relance e pronto. Ele explodiu o planeta dele. Tipo, exato. Por que ele tá tão bolado? É, porque o mind game que ela tá fazendo tá funcionando, né? Pois você vê na cara dele que tá tendo efeito ali. Aí logo em seguida, né, já sabe que vão ter que segurar a noite ali, vai a Rose e o Mickey pro lado de fora da tarde. E aí o Mickey chama a Rose pra uma noitinha no hotel. Sim, ele propõe um hotelzinho, ela topa, ela tá toda feliz, ela fala, não, eu não precisava do meu passaporte, toda risonha. Isso tal. Porque ela tá dançando o tempo inteiro com o doutor e com o Jack, né? Sim. Logo depois, né, que eles propõem um hotel, antes eles vão comer uma coisinha, né, vai fazer um agrado lá pra moça e tal. E a Rose tá tirando a onda do caralho com os planetas que ela visitou, né? Sim. Ela descreve que foi numa praia congelada e tal, e tirando aquela onda absurda só com coisas galácticas e tal. O Mickey se sente meio mal ali, né, que é responder à altura e falar, ah tá, mas eu tô comendo a fulana, que é uma amiga da Rose, agora. Ele é muito merdeiro, cara. Ele quebrou o clima, miou o motel. Sim, na hora. Pois é, cara. Ele tinha convencido ela a beber e aí ao motel. E aí ele vira e fala, ah, mas eu tô comendo outra. Puta. Sim, que pariu. Baixou aquele baixo astral, virou uma DR sinistra o negócio. O Mickey começa a chorar, que ele percebe que ele entrou na friend zone, sabe? Porra, é muito triste essa cena. Não, é triste, engraçado. É triste. E ele começa a dizer que foi abandonado. Porque o Mickey perdeu a mãe numa confusão temporal, passou a nunca ter mãe, mas pra frente a gente vai descobrir que ele perdeu a avó, então que ele era sozinho, e que a Rose ainda abandonou o cara pra viver uma aventura com o cara narigudo e orelhudo. Pô, e do jeito que o Mickey expõe as coisas, é muito cruel, né, cara? Porra, eu fiquei com uma pena dentro do caralho, assim. Ele gosta dela. Eu acho que ali, ele é aquele momento que o cara, assim, ele viu que ele perdeu completamente... Ele não tem chance de ganhar. E ele tenta usar aquela carta da pena, né? Tipo, vou fazer ela ficar com pena de mim. É, mas aí foi ele que se botou, sobra, né? Assim. É igual naquele negócio do Aragonés destrói a DC, né, cara? Ele tá preso num mundo que ele mesmo criou, né? É, exato. Enquanto isso, na tarde, né, tá aquele climão lá, né? A Margaret olhando pra eles olhando pra ela lá, vendo se ia rolar alguma coisa. Ela pede um último desejo, né? Já que ela vai ser entregue lá pra ser morta. Ela quer um jantar no restaurantezinho que ela gostava, que tá na frente da Tardes ali, já que Cardiff é só uma praça. E ela quer jantar com o doutor, né? Ela fala que quer ver se ele consegue jantar com alguém que ele vai matar, né? Uhum. O Jack arranja uma algema lá que iria eletrocutar ela se ela se afastar mais de 3 metros do doutor. Agora, da onde ele tirou aquela algema? Ah, cara, um homem prevenido vale por dois. É, vai ver que o cara gosta de dançar de algema, sei lá. A título de curiosidade... É, o restaurante é o Bistrô 10. Sim, sim, é um lugar bacana, né? Tem uma vista bonita. Cara, eu adorei esse índio montado pro restaurante. Porque tava o Mickey e a Rose tendo um encontro deles, né? O doutor foi ter um encontro dele, né? E o Jack ficou fuçando na Tardes, né? Mas como a gente sabe que ele é um cara pansexual e que a Tardes é... Tem vida, né? Um ser vivo, né? É. Rolou uma coisa aí. Esquisito. Eu não tinha pensado nisso ainda. O que explica bem o final do episódio. Exatamente. Olha só, a tarde estava saidinha. Sim, tinha acabado de dançar. O Jack dançou na tarde o tempo todo. É, assim. Entendi. Agora entendi. Agora entendi. Aí a Margaret revela que o nome dela é Blom. Blom. É. Aí tem uma cena sensacional, que ela começa a tentar atacar o doutor e ele a se defender. Sim. Aliás, uma coisa que eu pensei, tipo, que o doutor podia chegar ali e jogar vinagre nela, se quisesse, né? Tipo. Tá no restaurante, né? É. Tá no restaurante. Amigão, vê um vinagre aqui, por favor. Um molho vinagrete, por favor, pra botar aqui. Opa, caiu no seu colo, Margaret. Exato. Ou desculpa, tá na sua cara. Ela primeiro tenta botar um negócio na bebida dele, né? Ele troca a bebida. Sim. Depois ela lança um dardo venenoso que parece muito um camarão. Vocês viram isso? Parece que ele tá segurando um camarãozinho, tem aquele rabinho. Sim. E tudo. E ele defende o dardo e depois ela tenta dar uma baforada de veneno que ele inibe. Dá com um spray de garganta. Um sprayzinho. Muito bom. É muito pastelão essa porra, né? Pô, eu adorei essa cena, cara. Achei muito bom. E aí ela tenta dissuadir o doutor do plano, né? Vai ficando séria a conversa e pede uma outra chance. Ela fala que mudou, né? Que quis matar a jornalista mais cedo, mas ficou com pena dela, não fez e tal. E o doutor fala, ó... E aí, nessa hora, o doutor desarma ela muito bem, cara. Eu achei sensacional esse diálogo dele. É um jogo de xadrez do caralho, né? Sim. Porque ele desarma ela pra ela desarmar ele em seguida. Sim. Não, mas acho legal porque, assim, você vê que tem esses dois bons atores, né? Ambos são bons atores... Falando sobre alienígenas e sobre matança de outras raças do espaço e de crimes cometidos intergalácticos e de explodir o planeta, e o diálogo deles soa mais real, soa mais tenso, soa mais verossímil do que a Billie Piper e o outro maluco lá falando de relacionamento, que é uma coisa que qualquer um consegue entender, mas você não dá importância para o relacionamento deles, tá ali zoando o Mickey, zoando a Rose, você tá ali achando aquela cena, às vezes, até engraçada, ridícula e tal. Quando que ali pros personagens deveria ser alguma coisa talvez mais séria? Só que não, o doutor e a Margaret é que seguram essa parte do diálogo, né? Você vê que a diferença que faz os atores aí pra essa parte. E essa é uma daquelas cenas, né, que a gente fala que vale assistir o Doctor Who, né? Que é quando o roteiro te faz esquecer de tudo, né? Da roupa ridícula, da galera, da produção pobre, né? Do contexto ridículo em geral. É. Diversos amigos meus, enquanto eu tô vendo o Doctor Who aqui em casa, os caras já passaram e falaram, cara, como é que você assiste isso, sabe? Sim. E é inexplicável, né? Mas são essas cenas que faz o negócio valer a pena, né? Parece que você tá assistindo um épico. É. Porque, bom, explicando o que é o diálogo, caso alguém não esteja se lembrando, ela fala aqui que ela mudou porque ela quis poupar a mulher, né? Mostrando que ela tem um coração ali, afinal, que tá mudando e tal. E ele fala, não, pô, isso é só um jeito que você arranja pra justificar as atrocidades que você faz, né? Você poupa uma pessoa enquanto você assassina milhões e tá tentando se convencer que você é uma boa pessoa. E aí, pô, deu a faca e o queijo, né? Ela vira e fala, pô, só um assassino saberia disso. Aí ela fala, pô, eu sei que você faz a mesma coisa, então você deixa eu ser aquela pessoa que você deixa escapar de vez em quando pra você se sentir bem. Sim. E você fica na dúvida se ele vai deixar ela aí ou não, né? Exato, exatamente. Cara, eu não fiquei na dúvida, não. Tá bom. Eu achei o tempo inteiro que ele queria mandar a mulher de volta lá pro planeta. Valeu, senhor. O herói ficou pra mim. Eu quase... Não, eu quase torci pra ele deixar a mulher sair, sacou? É, eu acho que todo mundo tava torcendo. Eu não, queria mais. O doutor tava na posição de antagonista naquele momento. É verdade. Quando tá esse clima no ar aí, né, cara, a gente pensando se o doutor vai ou não deixar a mulher fugir, começa a rolar um terremoto, né? Uhum. Tipo, explodir lâmpada, o restaurante começa a tremer, tudo, eles saem correndo de lá. Aquela rachadura do chão que foi muito bem feita, né? E aí então todo mundo começa a fugir pra Tardes, né? Que é o porto seguro deles ali, já que a cidade tá indo pro saco. Quando eles chegam na Tardes, tá rolando aquele efeito caça-fantasmas, né? A Tardes tá toda brilhando com a fenda aberta em cima, né? Uhum. E aí a gente descobre que foi um plano da Margaret, né? Pois é, eu não gostei dessa parte, que assim, deixou de ser aquela coisa do plano dela original da usina nuclear, e que acabou, quando ela foi pega pra essa discussão moral do doutor com a Slit e tal, não sei o quê, e volta a ser simplesmente malvada, vou destruir tudo, tipo, o quê? Sabe, ficou uma coisa muito... A solução no final é muito, muito fraquinha, tipo, do nada ela tá tentando convencer todo mundo de que ela não é má, tá todo mundo querendo torcer pra ela, de repente ela fala, não, tô sacaneando vocês todos. O efeito Bane, né, cara? Já que vocês já citaram o Homem de Aço, é o Dark Knight Rises, né? Tipo assim, pô, o cara seria um vilão espetacular, porque ele tava certo, né? Quer dizer, dentro uhum. da, da lógica dele, contexto, fazia sentido. Mas não, o cara não podia ser um cara que tava tentando fazer a coisa certa. O cara tem que ser mal. Mal porque é mal, que é o caso da Margaret aí, né? Mas olha só, na conversa do restaurante, eles dão uma deixa pra mostrar que ela merece ser salva, né? Quando ela diz que ela era forçada a ser como ela era. Foi forçada pelo pai. Mas aí você também pode aceitar isso como uma desculpa dela. A gente não sabe o que ela tá falando de verdade ou não, né? E aí, do nada, tem essa questão que veio meio bem Deus Ex Machina mesmo, né? E do nada... Ah, então, tinha um negócio na tarde que podia ter acabado com a história desde o início. O que ela fez com a tarde exatamente? Como é que ela abriu a fenda com a tarde? Eles não falam, momento algum. Eles não falam. Eles só colocam que a prancha se alimentou da energia que a tarde estava... puxando da fenda. Ela fez uma subprogramação na prancha, sabendo que se eles pegassem, se alguém pegasse ela... Nossa, que horrível, cara. Não, então... Que bosta. O subplano dela, o plano B dela era, se alguém detivesse ela, se alguém detectasse que ela tinha esse nível de tecnologia, seria alguém com mais tecnologia e possivelmente com uma fonte de energia... E se ela já tivesse programado esse troço pra puxar essa fonte de energia, que poderia ser a tarde, poderia ser uma nave espacial gigante, ela conseguiria fugir sem precisar da usina nuclear. Seria isso. Muito bom, né? Ela é a maior estrategista de todos os tempos. Bom, aí ela tem aquela cena deprimente que ela tira o braço Slitten dela sozinho, né? Caralho, fica folgada a parada, soprando. Não, nessa hora eu aplaudi a cara de pau, cara. Foi tão ruim que ficou maneiro. Ela faz a Rose de refém com o bração dela lá, né? Pra poder pegar a prancha de volta. Aí eles botam a pranchinha no chão e ela sobe em cima. Aí, mãe, vamos sacanear a gordinha, né? Foda-se. Não, cara, mas ela sobe com saltinho, sacou? Ela tá com sapatinho de salto alto, cara, é muito bom. Só que antes que ela possa escapar, né, a TARDIS abre o coração, literalmente. Aí rola aquele esquema, né, de quando aquela pessoa que tá olhando pro... tá transcendendo ali, tá olhando pra alguma divindade, uma coisa assim. A Margaret fica apatetada com a luz lá, né? Uhum. Agradece o doutor e vira purpurina, né? Aí não, ela vira um ovinho, um ovo cabeludo, que é um ovo reaproveitado do episódio The End of the World. Ah, caraca. Ele era o que no End of the World? Era um ovo também? Eu não sei, cara, mas eu só sei que... era um objeto de cena do End of the World. Um prop que foi reaproveitado e transformado no ovo cabeludo. Maravilha, né? Cara, olha o orçamento dessa série, cara. Ele não podia mandar um cara fazer um ovo, sabe? E o ovo é muito tosco. E o ovo é tosco, né? Pior é isso. Meu Deus. Pegar aquela forma de ovo de Páscoa, né? Cheio de espuma, pronto. Mas imagina aquele ovo abrindo e nascendo um slitzinho dali. Eu achei que ela tivesse virado um bebezinho, sacou? Da primeira vez que eu vi. É, mas no orçamento não ia dar. Fazer mais um animatronic não ia rolar. É, mas depois eles fizeram, né? Pro Sarah Jane Adventure. Nossa, tem isso. Fizeram os principais, né? Tem o bebê Slitten, cara. Ah, que fantástico, que fantástico. A Rose fala, caraca, ela virou um ovo. E o doutor fala, né, finalmente ela vai ter a segunda chance dela, né, ele trata o ovo todo com carinho. É. Eles botam num lugar de destaque na tarde, né. É, rolou aquela saída do meio, né, saída da conciliação. É, né? O final de vilão Disney, né, cara. Exato. Se bem que não, às vezes o vilão Disney morre. O vilão Disney, ele dá um jeito de se matar, né. É, exato. Mas rolou um final de conciliação, assim, tipo, ó... Ninguém conseguiu exatamente o que queria, o personagem teve uma segunda chance, blá blá blá. Eu achei um bom final, cara. Eu achei também. Eu achei ruim essa virada, tipo, hahaha, eu tinha um plano secreto, eu tava sendo mal o tempo todo. Sim, isso foi horrível. E o plano era péssimo. Sim. A gente não pode muito reclamar de Deus Ex Machina no Doctor Who, né, cara? Porque se a TARDIS tem um sobrenome, é esse, né? Sim. A TARDIS é um Deus Ex Machina quase literalmente, né? É, já que ela é um ser vivo que tem todos os poderes que o roteirista quiser que ela tenha, né? Viaja no espaço no tempo por default, né? Então... Pois é, quem tem um pé atrás com isso aí, cara, não pode assistir essa série, porque é muito frequente a tarde salvar a pátria no fim. Mas o que eu acho que decepciona um pouco é porque ele tava sendo, como você falou, né, o xadrez lá do restaurante, quer dizer, E tava sendo um episódio muito jogado no quem tem argumentação mais forte, quem tem o poder de convencimento maior, quem consegue ter razão no final da discussão, e no fim não dependeu de nada disso, né? Então... Exato. Então, passado o problema, e a Rose vai, lembra que o Mickey existe, né? Atravessa a praça de novo pra gente ver esse cartão postal do mundo aí. Né? Tem ali aquele Millennium Center, né? Tem aquelas letras gigantes. Cara, assim. Que é aquilo? Aquilo é daquele jeito mesmo? É, aquilo acho que o nome é Millennium Center, né? Deve ter sido aberto em 2000, imagino. Né? O 99 para 2000, né? Coisa toda do milênio, tá? Aquela coisa toda. Ou então em 2010, já que a gente concluiu que a Grã-Bretanha demora 10 anos, né? Para absorver as tendências mundiais. É possível, sim, é possível. Mas assim, tem umas letras lá que fazem alguma frase qualquer, mas assim, mesmo você ficando de frente pro prédio, a parada não é legítima. Cara, eu tentei ler, eu achei que eu tivesse disléxico, sacou? Que tem letras que não fazem sentido, eu consegui ler a palavra Stone. Não, tanto que eu não lembro mais o que tava escrito lá, mas assim, eu demorei pra entender que era inglês. Eu tava achando que era galês, porque eu não entendi quando eu passei. Se você traduzir em galês, deve estar escrito, quem tá tentando ler isso é viado, né? Algo do tipo. Mas pera que tá em inglês, é que é muito difícil de ler mesmo, é esquisito. Muito bom. Enfim. Praça de Cardiff, né? Exatamente. O Mickey, então, olha com aquela cara de super-herói em fim de filme, né? Que vai ter que abandonar a mocinha por um bem maior, né? Ele tá só olhando de longe, deixa a Rose procurando ele. A Rose também desiste, né? Vai, volta pra tarde e fala, pô, vamos nessa então, né? É, morreu, né? A tarde já está abastecida e pronta para ir pra Haxacor e Falapatórios. E assim termina o nosso 11º episódio da primeira temporada da série nova de Doctor Who. Uhul! Essa maravilha. Eu gostei, gostei. Pra essa temporada, é um episódio acima da média. Acho que tem bons momentos. Eu gosto desse episódio, cara. Eu acho que ele vale. Eu fico um pouco, sei lá, acho que é um pouco desperdício de tempo quando você tem um episódio com uma trama tão rasa quanto essa. Ah, para de estar. Tem momentos de boa atuação, mas a trama é muito rasa, cara. Olha, eu adoro quando o episódio tá fora do tema da temporada, sacou? Tipo, igual foi o Father's Day e tal. Eu gosto muito quando abre um parêntese ali. Vão contar uma historinha de ficção científica em 40 minutos, sabe? Justo. Cara, esse episódio tem justificativa, bicho. Ele foi bancado pela prefeitura pra divulgar a cidade pro mundo. Não, ele é uma tradição que a série nova vai ter. Que até se mantém até os tempos do Moffat, que é assim, próximo do fim de temporada, vamos fazer um episódio baixo orçamento, entendeu? Tem muito disso no Doctor Who, vocês podem ver que... Baixo sempre... orçamento até pro Doctor Who, né? Deve-se dizer. Até pro Doctor Who, exatamente. Tipo assim, vamos fazer um episódio que eles não vão pra nenhum mundo diferente. Você vê que quase todas as temporadas, geralmente é um, dois episódios antes do final de temporada, você tem esse episódio aí, que é o episódio baixo orçamento, episódio mais intimista, esse tipo de coisa, que na segunda temporada é um episódio horrível. Mas enfim, vamos falar disso pra frente. Nem lembro qual é, graças a Deus. Então, JP, com quais endereços o ouvinte nos acha? Então, primeiro tem o nosso site lá, onde você, espero que você tenha baixado, esteja ouvindo o podcast lá, que é o whocarespod.com. Você entra lá no site, responde a enquete sobre esse episódio. Não tem enquete, pô. Não tem enquete. As pessoas já estão procurando enquete. Não, que você vota. Enquete. A gente tá igual aquele avô que repete as piadas no Natal. Exato. Até surgiu alguma coisa nova espontaneamente. Meu amigo, ouvinte, não é enquete, tá? É votação. Você vota, dá uma nota para esse episódio de 0, de 1 a 5 estrelas. No caso desse, são 4 que você vai marcar lá. Eu vou marcar 4. Não, e é bom lembrar que não é a nota pro podcast, é a nota pro episódio. O episódio, tá? De Doctor Who. Exatamente. Doctor Who. Tal. A gente não quer saber a sua opinião sobre o podcast. Queremos saber a sua opinião, sim. Manda pra gente um e-mail. Qual é o nosso e-mail, JP? Nosso e-mail é whocarespod@gmail.com. Ou pode falar com a gente no Facebook, já tem mais de 1 milhão de seguidores. facebook.com/whocarespod. Ou no Twitter, mais de 10 milhões de seguidores. @WhoCaresPod. Tá? Ah, e tem WhoCaresPod também no Instagram. Tem? Instagram.WhoCaresPod? Exatamente. Aí vai ser o quê? É um Instagram só com fotos do Space Pig. Porco, isso que eu falo. Fotos das tantas bonequinhos do Tales. Porra. Exato. É isso. Então, da próxima vez que a gente voltar, nós vamos falar desse final de temporada, né? É. Dos dois últimos episódios do Eccleston. E vamos encerrar a primeira temporada do Who Cares Pod. Exatamente. Aí a gente só volta, quem sabe, ano que vem. do episódio de Natal de 2015. A gente vai falar desses dois episódios que são final de temporada no próximo episódio. Talvez tenha convidado aí, né? Deve ter um convidado, vamos guardar aqui a surpresa pra galera não ficar especulando quem é. Então, valorizar uma pessoa famosa. Pessoa famosa, pessoa do mercado e tal, né? Não vamos querer valorizar muito o passe, né? E fiquem atentos, porque assim, é o melhor final de temporada que a gente já falou. Exatamente. Tá? Exatamente. Com certeza. E esse é o Nerd Reverso batendo ponto no programa. Isso aí. Fechou aí, gente? Então até semana que vem. Um abraço. Tchau. Tchau. Let the beat rock.